Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Chegamos, Muaná! Deixa tudo no escurinho, produção! O Saudi chegou, bebê! O futuro das aparelhagens com uma qualidade impressionante. Só preparando tudo. Mesmo na chuva aí, brother. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Viu, meu parceiro? Prefeito Mirim, vice, Aloysio Barbosa e os vereadores Gilmar, Chico Drago aqui com a gente. Vote do Voadeira, Rosinaldo, Bora Socorro, Ivaldo Pires, Budega, Calandrina aqui com a gente. Fogo Teixeira. Bora Calife. Bora começar a preparar tudo. Bora começar a pegar o clima, Mona. Bora sim. Pitou e mua na bebê. O meu é Jota. O meu parceiro é o FMB Boutique do MB. Vai para tudo, bebê. Boutique do MB. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Dali da pobinha, dali, dali. Pelo, tu tá deixando a mina que mamou o bonde. Só você vai! Que tem uma amiga boca de pela aí! Prepara tudo, bebê! O meu parceiro Chiquinho, do salão, Visão e a galera da Dava, Natália, Anilson, Benilson, bora Kleber, valeu, bebê! É Jota Som. Tamo já assim, ó. No patrocínio de Boutique do MB. DJ Felipe Cibernético do Jackson. DJ Bicu do Top, DJ Joaço Digital. VJ Sorriso. Prepara! E o mosquito aqui com a gente, valeu! Tá todo mundo, bebê! Só esquenta! Pra galera! Assim! Só começando a aquecer, bebê! quem vai amanhecer com o J. Sou, faz barulho aí que eu quero ver. Deixa eu botar meu boneco. Deixa eu botar meu boneco. Deixa eu botar meu boneco. Deixa eu botar meu boneco. Deixa eu botar meu boneco. Toma, toma, toma, toma. Deixa eu botar meu boneco. Deixa eu botar. Vai beijando minha boca com a mão na minha nuca. O quê? Essa bebê provoca a bunda dela, pulsa. Vem deslizando, vai. Oficina do Quebel, o Valdo Matos se une nos drinks junto com o Chino Jogação. Equipe dos Bravos aí, equipe dos Bravos, pra cima! Canal Rafael MB no YouTube. A Fênix do Marajó! Só os pitbull, ruf, ruf, só os pitbull, ruf, ruf, só os pitbull, ruf, ruf, só os pitbull. Só quem tem amiga gostosa faz barulho, aê, barulho, aê, barulho. Tudo pitbull e raça. Prepara aí, vai! Vou mandar um refrão, não preciso de citrato. Vou mandar um refrão, não preciso de citrato. Cruadão de uísque no modo pitbull brabo. E prepara a boa, não! No modo pitbull brabo. Puxa o cabelo dela, vai pitbull enraivado. Pitbull enraivado. Pitbull enraivado. Pitbull enraivado. Essa chuva. Pitbull enraivado. Pitbull enraivado. Pitbull enraivado. Sozinho do pitbull, sozinho, sozinho. Gente, isso só quem tem amigo corno, joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Isso vai. Quem vai amanhecer bebê com seu dinheiro, joga vai... tudo lá pra cima. Cadê o meia-noite? Eu só quero curtir. Mas eu sou casado, minha mente fica assim. Putaria não, putaria sim, putaria não. Putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não. Putaria sim, putaria não, putaria sim. Hoje eu só quero curtir. Putaria não, putaria sim, putaria não. Putaria sim, putaria não. Quem tá solteiro dá um gritão aí. Já dá meia noite. Putaria não. E a minha pede pano aqui comigo. Sempre ao lado, valeu aí. Um, dois, três, toma. Vai começar o combate. Se prepara, fia. Vai. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma. Acesse www.rafaelmb.com. Bate, bate, já começou, já começou. Andou na prancha. Cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha. Aí, meu parceiro, por favor, desce do palco aí. Com todo respeito. Bora cobrir aqui o nosso som do lado direito aí. Galera do papão, joga a mãozinha lá pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. E a galera do clube do Remo. Quem é de Moana, dá um gritão aí. Bora, minha bad mano! É todo mundo aqui ao lado, valeu! Você tem moral! Sempre juntos! Toma! Deu meia-noite e eu sumi! O couro tá comendo! Meia-noite! Eu sumi! O couro tá comendo! O quê? O quê? Geral soltando fogo e eu fudendo! Você tá no talento, tu gosta assim. Vai, vai. adoro que a mulher, hoje eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, Jota Song que me espera. Fui, partiu, Jota Song que me espera. Vai, pega o telefone, ó, abre o TikTok. Você tá minha família toda aqui ao lado do JBB. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Vambora, meu BJ! Tá pro Bli Jovem aqui comigo! Vambora, coisa! Tá doidão, boladão, tá doidão, boladão. Tá doidão? Boladão. Tá doidão? Boladão. Acendi o pavio, acendi o pavio. O rock tá desguiado e meu parceiro Lucas Saudador. O rock tá desguiado. Valeu, Lucas! Tão no seu. O rock tá desguiado e as cachorras tão no seu. Pega, pega, pega, pega essa cachorra. Eu assumo. Só vocês! Tu foi embora e eu entendo. Quem vai? Mas ficou tanto amor. E aí? Estou meio sem planos. Eu preciso. Jota Som, ouvir que me quer. Gabriel Sound. E ainda me queres. E que não foi dessa que acabou. Todos. O galera do. O Benabina, o Cabeça, o Sanjo, o Kevin. Já tá na área, valeu todo mundo aí. Só você. O que, o que? Tudo se foi. Saudade, saudade, saudade. Toma! Olha o Pac-Man, olha o Super Mario, olha o Pac-Man, olha o Super Mario, vai! A novinha senta na vara, a novinha senta na vara, a novinha senta na vara, a novinha senta na vara. Vem viadinho, ensina essa dancinha. Vem viadinho, ensina essa dancinha. O quê? Faz o craqueado da pantera cor de rosa. Faz o craqueado da pantera cor de rosa. Faz o craqueado da pantera cor de rosa. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. E aí? Cabeça, cabinha aqui com a gente. Valeu, valeu. Viadinho vem na dança da lacaia. Tá bem o viadinho, vem na dança da lacaia. Vai lacaia, vai lacaia, vai lacaia, vai lacaia. Vai lacraia, vai lacraia. Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia. Toma caqueado, toma caqueado. Toma caqueado. Chama ela pra dançar, chama. O Léo. Vai pra lá e volta. Olha o amor eterno. Pode viritizar, valeu. Bora endoidar, hein. Aí, bora aí, doidar, aí, doidar. Esquenta. Essa é a DJ Melody produzindo só sonzão. Produzindo só sonzão, só sonzão, vai. Sabe de um projeto. Olha o Pac-Man. Olha o Super Mario, vai. Olha o Pac-Man. Olha o Super Mario. A novinha senta na vara. A novinha senta na vara. A novinha senta na vara. A novinha senta na vara. Tem viadinho, ensina essa. Só pra esquentar. Tem viadinho, ensina essa docinha. Faz o craqueado da pantera cor de rosa. Faz o craqueado da pantera cor de rosa. Faz o craqueado da pantera cor de rosa. Viadinho vem na dança da lacaia. Tá bem o viadinho, vem na dança da. O David Tom! Vai lacaia, a Rayana! Vai lacaia! Todo bem, seguidores do Baralho de Prado de Mosqueiro! Toma caqueado, toma caqueado. Toma caqueado! Chama ela pra dançar, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama. DJ Gabriel Sal! Resolvemos fazer aquela resenha que todo mundo gosta. As lembranças dos melhores momentos vividos por onde passamos juntos com você. Com você. Olá, Gabriel Saldi. Gabriel Saldi. Olá, Gabriel Saldi. Seja bem-vindo, meu DJ. Teste o play, pois a resenha do Saldi começa agora. Isso, Mona! Primeiramente, quem quer curtir hoje, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver! Isso! Que cidade linda, viu, gente? E hoje nós estamos aqui com a nossa Fênix do Marajó pra fazer a farra pra galera junto com ele. DJ Gabriel Saldi! E a gente chegou! pra fazer a farra desse jeito, bebê! Canal Rafael MB no YouTube. Hoje eu vou dar a bicada. Joga a mãozinha pra cima. Dá-lhe, bicada, bicada, bicada, bicada. Joga a mãozinha e dá-lhe, bicada. Bicada, bicada. Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima, ei! Quem é de Deus, aí joga as duas mãozinhas. Quem tá feliz, joga pra cima, mula. Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Vai, vai. Joga lá pra cima, joga lá pra cima. Bora, mula. 5, 4, 3, 2, vai, vai. Então, fogo no paquilidão, fogo no paquilidão, fogo no paquilidão. Pega, pega fogo, pega fogo. Toma. Põe a mãozinha pra cima e grita. Não pode parar. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. Vai tremendo, vai, vai. Treme, treme tudo e vai tremendo, treme tudo, vai. Treme, treme tudo, vai. E quero ver Moana que dá. Cima desse jeito, bebê! Chegando o casamento, Lidia, Elza e a Gabi, valeu! Daqui a algum tempo a gente vai. O Tigre do MB! Agora é que começou! Meu parceiro Maguila, eventos aí! Presta atenção na aula! Agora é que começou! E a nossa história! A nossa história de amor! Olha o Pac-Man, olha o Super Mario. Olha o Pac-Man, olha o Super Mario, vai. Acesse www.rafaelmb.com. Vem, viadinho, ensina essa dancinha. Aí, amigão, desce do palco aí, por favor. Por gentileza. Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa. Aí, produção, segurança. Da pantera cor-de-rosa. Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Olha o Pac-Man, olha o Super Mario. Olha o Pac-Man, olha o Super Mario. Ó, oh. Caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado, vai. Bora, pede pano, vai. Brincadeiras aí. Toma. Fala, vai comer. Vai comer, vai. Fala, vai comer. Vai comer, vai. Bota a palma da mão no chão e empina a ponta e pé. Ninguém parado, ninguém parado. Família GDR aí, ó. O professor já tá na área e o curso vai começar. O professor já tá na área. Já tô na área. Assim, ó. So when your legs don't work like they used to before. Amor, te arruma. Vamos pro Atalaia. Porra, pro Atalaia, mano. Eu tô aqui, monarca. O que eu vou fazer no Atalaia? Eu quero curtir aqui nessa cidade maravilhosa. Só quem é de Moaná vai na contagem comigo. 5, 4, 3, 2, 1. Atalaia é o caralho, hoje eu vou dar-lhe a bicada. Ali é tiro no gol, o meu mano. do Flamengo, joga a mãozinha pra cima. Galera do Flamengo, só quem é do Corinthians joga um grito. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, vai, vai. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Fala pra mim, vai! Tá com medo do amor e chega junto, André, agora pra senhor! O quê? Deixa o coração depois se abrir. Vem, vem, vem, vem, vem, vem! Já não, não rola, não rola muito tempo. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. O Jota tá na área. Toma, toma, toma, bigada. Hoje eu vou dar. Picada, assim, joga a mãozinha pra cima. Dá-lhe bicada, dá-lhe bicada, dá-lhe bicada. Toma essa bicada, toma essa bicada. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Explode, mona! Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. O sapinho tá meu grau. Os caras doidos tão mil grau. O sapinho tá meu grau. Os caras doidos tão mil grau. Doida, cara. Meu parceiro Nico doido. Do lado, indo, ele. Caralho. E o meu parceiro. Bora, Pitbull. Diego da pé de pano. Bora, Pitbull. Pra cima, senhor. Pitbull, Pitbull tão furioso. Fazendo cara de mal. Pitbull tão furioso. Warrior. Cara de mal. Bora, família Magnus. Bora, Pitbull. A maior de monata aqui. Bora, Pitbull. Vai. Explode. Então, fogo no parque, então, fogo no parque. Tá pegando fogo, tá pegando fogo, vai. Pegaram todo, pegaram todo, pegaram todo, pegaram todo. Toma! Então, fogo no parque, então, fogo no parque, então. Pega fogo, que é balé! Pegaram todo, pegaram todo, pegaram todo. Lá vai fogo, fogo. Sal, joga a mãozinha e dá-lhe sal. Sal, sal, sal. Joga a mãozinha e dá-lhe sal, dá-lhe sal. Assim. Você me perdeu. Sal, sal, sal. Que sabeçada aqui, ó. São amores. Amores que matam. Vou mostrar que eu sou tigrão. Não posso esquecer. O bebiceiro, prefeito, Miri Magalhães aqui com a gente. Sempre fechado aí, ó. Deu catucando, deu catucando, deu catucando, deu catucando. Varia Mix, toma, toma, toma, vai. Bate, bate, bate na xeré, machucou, me machucou. Bate, bate na xeré, machucou. Vai. A bala vai comer. A bala vai comer. Vai no batidão e a galera vai fazendo caquinhado. Vai no caquinhado, toma, toma, toma, vai no parado. Caquinhado é mil graus, bebê. Conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga, conga. conga. Toma, toma, toma, toma. Se brigar, os pit vão pegar. Se brigar, os pit vão pegar. Vem. Bora pit pegar, pega pit pega. Bora pit pegar, pega. E o meu parceiro, pitbull já colorido aí na área. Pra cima, colorido, é uma emoção aí, bebê. Se quiser trocar, nós troca. Se quiser bater de frente, nós é pitbull. Eu quero ver se tem valente. Se quiser trocar, nós troca. Se quiser bater de frente, nós é pitbull. Canal Rafael MB no YouTube. É daquele jeito, Brudão. Agora eu mudei, não sei se te quero aqui. Aí. É difícil, mas eu vou desistir. Esse amor que ainda vive em mim. Sei o quanto falhei. E hoje eu já me sei. E aí? Quem sabe quem? Só você, é só você. www.rafaelmb.com. É o que assim vem? Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Tu é doida? Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Vai começar! E aí, Mona? Vamos esquentar pra galera assim! Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Você sabe o quanto eu te quero, nosso amor tomou conta do meu ser. Eu não vivo sem teus beijos, o som da tua voz me faz sonhar, me leva ao delírio. Vambora, meu parceiro Maguila, vindo! Você não... siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Banda AR15, disparando sucesso. Jota Som. A Fênix do Marajó. Minha gente, claro, vai preparando tudo pra galera aí. Só quem já levou um chifre esse ano, faz barulho aí que eu quero escutar. Quem meteu aquele velho chifre? Hoje, segunda-feira, dia do trabalhador. Eu sei que tem muito trabalhador aqui. E eu vou soltar essa batida. Que eu sei que você quer dançar na Fênix do Marajó. Pega o periquitinho pra te dançar, pra lá e pra cá. Vai dançando, isso, vai dançando, vai dançando, vai dançando. Ah, tu quer dançar? Então lá vai a primeira. Quando você pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Meti dedo no olho pra... Hoje é já do Bob! E seu nível, né? Querem pra cima! Aí foi o suficiente pra inventar que eu sofri feito maluco. Só do vale chorar! E na madruga não parava de ligar. Vem assim! Fala a verdade, é que eu não sou você. Entender a melhor sensação que eu já senti. Eu tô bebendo porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. Bigode CD. Viu, não posso esquecer do meu parceiro Gordinho, Adrielson Rocha, o César Magalhães, o homem da mídia, o empresário Gordinho. O homem tá aqui na Fênix do Marajó. Você pediu pra terminar. E o nosso vereador Vete, Rio da Voadeira, esse tem moral. JL Telha Plan. E por dentro querendo rir, aí foi o suficiente. Viu, não posso esquecer do nosso prefeito Biri. Que eu sofri feito maluco. Esse tem meu respeito, viu? E na madruga não para. O parceiro Maguila Vientes. Fala, fala, Gilmar, nosso vereadorzão aí. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome. Um, dois, três. Pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir. Quem toca? Gabriel Sound. Aqui no JBB. Já imaginei a gente num lugar assim sob Tuba. Digo sim. Um abraço do Gabriel Saldi, viu, bebê? O coração já tá dizendo amém. Dizendo amém. Adianto eu. Canal Rafael MB no YouTube. Gabriel Saldi. Gabriel Saldi. E meus seguidores do Mará de Prada de Mosqueiro. Chegando invadindo o Moná. Se isso é um falso amor. Ou se a família hoje reunida, hoje aqui. Já tentei, mas não. Hoje é dia do trabalhador. Me faça um favor. Quando fizer amor com ele, fecha sai desse jeito assim, ó. Acesse www.rafaelmb.com. Ó, tu quer? Tu quer? Tem uma carta pra lembrar. Brincadelas. Tamo junto. Família Pé de Pano. Aqui ao lado. Sai, galera, tem moral aí. Celular, pai. Pra que você não me iludisse assim. E aí? Me deixou sempre a sonhar. Joelso Digital. O galera da Publi Jovem. Por favor. O galera do Magnata. Olha agora. Filho, abraço, viu? Eu preciso só saber. Tu quer saber, tu quer saber? Que o sol da manhã te dissolva. Seu vampiro de filme pastelão. Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão. E aí? Sei que você me entende. Já já forma um quarteto. DJs aqui da Fênix do Marajó. Porque tá me escutando agora. Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa. Tira minha roupa, me fascina, me assassina, me beija na boca, meu amor. É menina, me ensina a ser vida louca. Teu olho piscina, me afoga e faz boca a boca. Renova minha rima, vem de garfo que hoje é sopa, menina. Bora sim! Mas quem vai nos julgar? Olha como a galera dança pra lá e pra cá. Desde o princípio, quando com vocês. O meu parceiro Michel, da fruteira do Michel. Valeu, bebê! Jonas, tudo poderoso aqui com a gente. Valeu! Por muito tempo me esperou. Então cheguei. Soube que me amava. O quê? Entendi. Que hora, agora, bebê? E já não. Daquele jeito, daquele jeito. Resisti. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Moaná. Bora, meu parceiro Maguila, eventos assim, bebê! Faz tanto tempo. Eu não sei se ainda tenho, mas lembro. J. Michael Boy. É o nome da emoção. Cada chance. Eu tenho moral. Pra alguém é mais uma que eu tô perdendo. O tempo tá correndo. Já tem o Consa, DJ Juninho. Tem DJ André, tem Alemão. E o show da Fênix. Vou arriscar. Pra arriscar ou não que eu ia ganhar. Fala pra mim aí. Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? parceiro Bruno. Tamo junto. Meu parceiro Wallace. Vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar. O nosso embaixador Cri Cri. Vai ser minha mãe. E o Caio do Rock Doido. Os caixa baixo. Cabaré. A partir de hoje você não é mais rapariga. Você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu vai ser minha mulher. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje você não é mais rapariga. Você vai ser. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Te cega, não, Gil. Faraó, Thiago Henrique. Equipe Meia Força. Manda zero. Tamo junto. Olha o cabeça branca aí. Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que... Essa música vai pra aquela tua amiga. Fim de semana ele pega... Sempre tá com cabeça branca. E patrocina o netinho do Bengola. E a mulher... E badara do Bengola aqui, ó. Mão, bico, valeu! Dental, postando foto na sua rede social. Cheia de pose de patroa, ela é... Bora, meu parceiro Bruno! Quem vê de longe pensa que ela é dona, mas o dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe quem banca é o cabeça branca, porque novinha na hora da selfie, junto com as amigas, o coroa nunca aparece. O dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe quem banca é o cabeça branca. Quem é o cabeça branca? Novinha na hora da selfie, junto com as amigas, o coroa nunca aparece. Ah, tu quer dançar, então toma assim, ó. Bora, MB! Eu não sou exemplo pra... O homem tá ao lado! Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E sabe, vai dançando aí! E como que eu vou ser o príncipe encantado do conto de fadas que tu foi fazer? Então não vem dizer. O nosso parceiro Dudu, o velário do Viritizal, pra todo mundo. Meu amor, era gostoso, mas você se emocionou. Era gostoso, mas você se apaixonou. Acho que a nossa comunidade. E o nosso prefeito Biri Magalhães aí, você escutava, sempre naquele apoio, gostoso, bebê. Mas você se emocionou. Era gostoso, mas você se apaixonou. Opa! Nas asas livres do seu coração. O MB dá valor. Vou te amar incondicionalmente até perder a... Vem pra Buaná. Vem me abraçar. Me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão. Se envolve em minhas asas, que eu serei seu anjo protetor, sua paixão. Vem me abraçar. Me afasta o gosto amargo nesse mar. Já já deu show da Fênix do Marajó. Se roube minhas asas, que eu serei seu anjo protetor. Só você vai. Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso. Se você disser que sim, se explicação, tô amando então. Foi culpa do cupido que flechou meu coração. Te quero sim, se... E o nosso performático André ao lado. Te dou meu paraíso, se você disser que... Conça. Se explicação, tô amando então. Bora, Cri Cri! Culpa do cupido que flechou meu coração. Aceito tudo de você. Meu Deus! Tiro de mim só pra te dar. Sua música só me lembra da tua mãe. Eu com meu jogo, tu... Quando eu dançava com ela. Meu futebol, você me rosa. Na tua sala. Perco a cabeça sempre que eu esqueço. Videira, Eric e Avani, o Lucivaldo, a galera banheiro, do Mercadinho Gonçalves, rua de mim acabar. Que só te ama. Galera, tá aqui no Jota. Meu sentimento. E aí, colorido? Você não pode saber que sou nada sem você. Canta aí. E se você partir. Vai aceitar, meu senhor. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. canal Rafael MB no YouTube. Aí mesmo. Gabriel Sound. Vindo agora, juro que estou. Eu não é. O Maguila Eventos, esse é o nome da emoção. Me deixa pra trás. E as alianças que comprei. Prepara já já, tem show. Que guardar todos os sonhos que sonhei se for. Quem sabe vai cantar aí. Gustavo, eu Isaías. Seu bem. Obrigado, Johnson. Te entreguei meu coração. Com qualidade pra galera. Ah, o nosso Jota. Não importa quem errou. Já chorei demais por não ter você. Leia Deus essa paixão. Acesse www.rafaelmb.com. Essa música ele fala. Manda Zé. Quando ele não vai mudar. Por quê? Meu Deus. Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Essa música aí, tua irmã, pra lá e pra cá. Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo. Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. Já já se fala o quarteto de DJs aqui na Fênix. Lembra o meu parceiro VJ. De quantas vezes ficou esperando o homem da publi. As conversas vazias que já tá cansada de escutar. Ah, tu quer então dança aí. Pra que se enganar, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Você esquece esse cara, enxugue as lágrimas, que a vida continua. Você é perfeita, quem perdeu foi ele, a culpa não é sua. Será? Se entregou inteiro. Jota Sol, a Fênix do Marajó. É o novo Jota Sol. Jeito assim. Passei a noite claro, eu não consigo. Meu parceiro Wanderson Rodrigues, o André, o Joelson, e a galera curtindo aqui o Joda. E daquele jeito. O primeiro refúgio é pedir um café que vem amargo, quente, me tire do pesadelo. Me desacreditei, me embilisquei o dia inteiro. Canta aí! Mas não acordo, não acordo. No dia do seu casamento, na igreja eu vou entrar correndo. Esses todos convidados, essas flores, esses vasos. E aí, turma? Esse teatro, olhe pro seu dedo agora e joga essa aliança fora. Eu sei bem que você ama, é a mim que você chama. Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama. Bota o pé dançar! Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Esse é o nosso Vejada de Muaná. Grande coisa. Quero te dizer. O Toto, o Anderson, toda a galera do Poeirão. Essa solidão. Valeu. Que existe em nós. Solidão de palavras vazias em nome do amor. A gente não pode esquecer do Maguila Eventos aí! Mas nada se apega à razão pra não ter fim. Seu dia do trabalhador de Defon! Não se acende o olhar. Cada gesto seu é tentar que. E o meu parceiro Messias, o rei da novidade! Bora, Messias! Não precisa de. Esse é brother, viu? Tamo junto, daqui na Fênix do Marajó. É quem ama, e maior show, vai! Esse amor que já não pede mais nada. Onde nos perdeu mais tempo na vida. E daquele jeito, né, Maguila? Cebolinha, Maguila Eventos e o Preto da Adidas. Valeu! Em nome do amor, todo mundo! Em nome do que foi e não do que será. Esse amor que já não pede mais nada. Onde nós perdeu mais tempo. O meu parceiro Júnior gosta dessa, né, Júnior? Ele lembra quando ele pegou aquele chifre. Ué, é doido, é? Quero te dizer, amor, dessa solidão que existe em nós. Solidão de palavras vazias em nome do amor. Em nome do que foi e não do que será. Hoje se é do trabalhador, Netuno. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Bora começar a tocar! E bora detonar! Bora detonar! E vai Gabriel Sade, vai tocando pra galera! Bora detonar assim! Sim, a imensidão do meu amor. Minha Fênix, não se expressar. Por ti não se expressar. Por ti eu menti, eu chorei, já sofri. E eu não posso esquecer da bochecha do MB. Valeu, valeu. E a minha pé de pano ao lado. Sistema moral. Bora, Moana. Meu amor, é dia para nós. Canal Rafael MB no YouTube. Tá soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Vamos lá, bebê. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Trocamento. Uma passarela da BR-316, lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim. Libera que o saldo tá afim, tá afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Faz assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão duro? Bora, me ver! Faz assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada, uma noite não é nada. E o meu vereador Gilmar! Comigo, prefeito Mirim! De jeito nenhum! E ainda diz que é mais assim, aplica. É que você quer ser, sendo que é tão. E a galera do Papão joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, bate na palma da mão. Galera do Papão, e dali da família, e dali da família, é família, é família, é família. Galera do Clube do Remo, cadê você? E a galera do Corinthians, e joga mãozinha, e dá-lhe soquinho, soquinho, soquinho, e dá-lhe soquinho pro céu, dá-lhe soquinho pro céu, pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. Para um girirê com você, não precisa convidar. Vamos dançar girirê, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. É assim! Acesse www.rafaelmb.com. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Girirê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. Yeah! É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Girirê, a gente dança assim. E você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos. Bora, meu primo Alisson! Fácil de aprender, sei que você vai gostar. Bora, bora, bora, bora, bora! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração. A música pra te dançar pra lá e pra cá, e daquele jeito. Já existe. Você, você. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar. Pra sempre. Todo mundo joga a mãozinha pra cima e dá lição. Sal, sal, sal, sal. Tropical aí, viu? Se você é careta, fique logo ligado. Gabriel Saldi chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado. Com o pó do amor. A Fênix do Marajó. Se você é careta, fique logo ligado. Gabriel Saldi chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado. Com o pó do amor. Yeah, yeah. Com o pó do amor, você viaja nas ondas no mar da paixão. Que fecha linda, hein? Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. Esse seu traficante tem amor o bastante. Ah, tu quer dançar e não toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Sou traficante. Sou traficante do amor. O quê? Sou traficante. Bora, bora, bora. Sou traficante do amor. Patrocínio D, Boutique do MB. Um, dois, três. Se você pretende viver um grande amor, eu sou Gabriel Saldi. Eu sou o seu cantor, seu poeta amador, seu compositor. Do seu corpo escultor, seu surfista, seu mergulhador. Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo, eu sou. Bora preparar, já deixou pra galera aí! certo. O quê? Desculpa a dor. Sou seu sexo, seu incesto. Seu filho, sou seu criador. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Pra maltratar o coração! Não consigo prestar atenção na aula. Não suporto mais o professor. Me distraem, fico olhando. Bora, Devidão! E o que faço sai tudo. Vai no CD, bebê! Tô cansada de estudar, não consigo. E a família Magno? Tu é doida? Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. É muito som. E lá em casa dizem que eu tô estranho. Meus colegas se afastam de mim. Yeah. Eu não posso falar, tenho medo. E ninguém pode descobrir meu segredo. Não consigo te esquecer, eu só penso em você. Desde a hora em que eu te conheci. Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Meu Deus do céu! Chegando lá pro Chico, onde te encontrei. E aqui, boa na festa do trabalhador. Agora em minha vida tudo. E não posso esquecer também do nosso grande Chica Viegas. Clima do Fuxico. E me apaixonei. O Chico é nossa praia, nosso ninho, vem pra cá. Na praia do farol, o busqueiro é o meu lugar. Uriel, Júnior, Caio, do Rock Doido, o embaixador Gri Gri. Vamos lá! Foi lá que eu te amei. O Chico do Farol vou te encontrar. Foi lá que eu te amei. O Chico. E aí, Gonza? Então chega aí, viu? Foi lá que eu te amei. O Chico do Farol vou te encontrar. De marcante e o Gabriel Sauri vai começar a aliviar as melhores pra galera começar a relembrar daquele jeito, né, Saudi? Os melhores CDs você encontra no canal Rafael MB no YouTube. Fico na esperança que um dia você volte pra mim. 15. A R15. Disparando sucesso. E aí, Gonça? Ô, Johnson. Como é que tá por aí, filha? Certinho, tranquila? Beleza? Toda vez que eu te vejo passar. Tá bom, filha? Sinto um vazio. Acesse www.rafaelmb.com. O amigo negão do Bom Preço. E a família Garcia. Dudu. Do Meritins Alto, a galera. Muito obrigado pelo carinho. Sessão Jota. Vamos lá. Sonho acordada pensando. Rafael MB tá ali do lado. Obrigado, Rafael. Boutique MB. Obrigado. Valeu. E hoje é aniversário do meu grande amigo Bob. Que papai do céu lhe abençoe hoje e sempre. Nossa história de amor até parece novela. É. Vamos lá! Ando sozinha, tentando esconder a saudade que sinto. E galera que quer viajar, prepara pro show que eu quero ver. Eu vejo tua boca em minha boca. A farra tá bonita, bebê. Então vem me dizer. Esse é a Fênix do Marajó. O novo Jota Sul. Vai trazer você. Lucas Soldado tá aqui do lado. Obrigado, Lucas. Vermelhos, eu jamais vou esquecer. E aí? Bora, Saúde. Vai daquele jeito, filho. Bora, Ney Viegas. Desse jeito, o patrão mandei o toque. Minha vida foi sinônimo de errar. Paguei um preço tão caro só por me entregar. Me tranquei em casa até passar. E aí? Medo de sofrer por me apaixonar. O meu irmão do céu. Mas você me visita toda noite. Me traz presentes que agora me confundem. Faz meu mundo girar, faz apaixonar. Obrigado, minha equipe, pede o pano, tá aqui no ladinho também, toda a assessoria. Valeu! Prepara já já, seu bagulho doido aí! Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Meu parceiro Bruno, valeu Brudão, é assim bebê. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volta, bebê. Volte pra mim. Volta, vai. Me amo demais. Nossa história é linda. É mais uma maquete. É mais uma. Bora, Saúde. Por causa de você, posso chorar. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Moracunça! O vereador Vati da Voadeira também dá pra gente. Obrigado, meu vereador. Um abraço carinhoso pra você. E o meu parceiro Felipe tá aqui comigo. Valeu, Felipão. Tamo junto, brother. Segue a sua estrada. Meu prefeito Biri Magalhães. Quando o amor acaba. Obrigado pelo carinho. O coração sabe o caminho. Obrigado toda a assessoria. Dizer a verdade, matar a saudade. Meu parceiro Rafa MB na valor. Boutique do MB, o nome da emoção. Desculpe. Ele gosta e dá valor. Eu fui ocupado com você sofrer. Luzão. São amores que vêm. São Luzão. São amores que vão. Nadson, o Ferinha. Olha o Jota, Mona. Lucas Soldador é o nome de emoção. Obrigado pelo carinho. Você sabe que você mora no coração, bebê. Viu, meu parceiro? E de Cedro e Dudu, do Mirizal. Mirizal aí, ó. Birbão. Tocou no celular. Havia uma mensagem. Prepara pro show, pra Diego. Ali, sua esposa, valeu. De tudo que vivemos, sinto muito mais que bom. Multimarcas, representante da King Dog oficialmente aqui em Maná. Obrigado a toda a galera. Vamos lá! Onda Assessoria, muito obrigado, carinho! Eita, que o retorno tá gostoso hoje, Johnson! Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Maná. Esse tem moral! Eita, Rafael! Esse faz parte da trajetória, Gabriel, viu? É meu, é de casa! Que lindo! Ting Dog no telão! Não pode esquecer da King Dog e veste o Conce e o Gabriel. Tá no telão. Essa é a marca do momento. Obrigado, meu grande amigo Max. King Dog no telão do Jota Sul. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Maná. Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará.